sabendo que tu tá pensando em casar, mané? Mais ou menos e meio. É? Vamos ver. Ô, sorte. Chama pra comer bolo. IgorGravações.net.br. Já amanheceu e eu aqui de novo na rua. Já raiou o sol, foi embora a lua. Essa vida é boa, mas eu tô pensando em parar. Tô querendo ficar devagar. Diz aí! Já amanheceu e eu aqui de novo na rua. Já raiou o sol, foi embora a lua. Essa vida é boa, mas eu tô pensando em parar. Tô querendo ficar devagar. Quero uma companheira pra viver a vida inteira. Pode ser de Madureira, de qualquer outro lugar. Com molejo nas cadeiras, um feitiço no olhar. Vou levar a vida caseira, ser fiel e até casar. Leva fé, leva fé. Juro que eu vou pro altar. Não é caô, o papo é a vera. Madrugada caiu, noitada já era. Quero ter alguém, sempre à minha espera. Leva fé, juro que eu vou. Ah, eu vou, também eu vou mesmo. Não, não, não. O papo é a vera. O samba nada, compadre. Olha o samba mandando no terreiro. Tá me convidando pra sambar. Olha o samba mandando no terreiro. Tá me convidando pra sambar. O pagode é o povo brasileiro. E a voz desse povo quer cantar. E por todos os cantos do país, nosso samba virou religião. Virou. Nesse clima a galera tá feliz. Todo mundo firmando no que tem batucado o ano inteiro, o pagode só para de manhã. Que tem batucado o ano inteiro, o pagode só para de manhã. A conversa do banjo com o pandeiro, o cavaco se entende com o cantão. A lourinha chamou no requebrado, a pretinha sambou de pé no chão. O pagode tá dando seu recado, o Brasil todo na palma da mão. Quem vai sambar, quero ver quem vai encher. Quero ver quem vai sambar, quero ver. Quero ver quem vai sambar, quero ver quem vai encher. Quero ver quem vai sambar, quero ver. Quero ver quem vai sambar, quero ver quem vai. Quero ver quem vai sambar, quero ver. Quero ver quem vai sambar, quero ver quem vai encher. Quero ver quem vai sambar, quero ver.